3-0-5, decolar 2-1-4, contorno 2-0-8. 2-0-8, legal. Sim, contato radar, sobe nível de voo 330 na saída PUCA. 330, saída PUCA, 330. 723, autorizado 2.500 pés, o ajuste no momento no 0 no quadro, autorizado a final RNAVE, reporta no Serra Vitor 366. Autorizado, reportará no 366 com no 0 no quadro. Ano 3305, chama o centro Recife, frequência 126.85, secundária 12545, com voo. Recife 126.85, 12545, 3305, boa noite. Chilena 212, acima identificação, desce ao nível de voo 050, após Pabog, voo ITAP, após ITAP, Serra Vitor 366 para a final RNAV. Pabog, ITAP, 366 para a RNAV, Ó, 723, estabilizado, aproximando do 372. 723, torre 1, no 8.95, bom pouso. 1895, agora aí. Salvador, boa noite, gol 1723. Gol 1723, autorizado pouso no 0, vento 1-0, grado no 2. 3 pouso na 1-0, 110, com 1-2. O azul 5001 está pronto no ponto zero da pista 1-0. Confirme. O azul 5001 está pronto no ponto zero da pista 1-0. Gente, mantenha a posição, mantenha o ponto esperado 1-0, azul 5001. Nossa, aí o ponto zero, azul 5001. Azul 5001 ali, mantém o 90. Ali mantém o 5001. Autorizada a decolagem da 90, vento 1, 90 graus e 90. Autorizada a decolagem da 90, 5008. Azul 4959, ponto espera pronto. Ali mantém no 0 azul 4959. Ali mantém, 4959. O 723, 1211. Declarado 2943 Salvador 120 decimal 80. 208, 5001. Estrada de Salvador, azul 5001, passando 1100 pés, subida da Eola e da Máxima. 5001, contato radar, sobe via nível 320, subida da Eola. Via 320, azul 5001. Autorizada a decolagem da 1-0, o vento é 1-0-0 graus 1-2-2. Autorizada a decolagem de 1-0, azul 4-9-5-9. Metropolitan Zilch 3, Scott Iden, descent level 060 via bomb provider. Alexandre 622, pode prosseguir na descrição. 212 autorizado 2.500 pés, ajuste no 094, autorizado final em nave, reporta servido 366. 024, 2.500, vai reportar, estabilizado a chamada 62. 12. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959 na Coral, está cruzando 2.300. Boa noite, Azul 4959, contato radar na decolagem, suba via nível 140, siga Coral. Via, subida ao nível 140, Coral, 4959. Boa noite, 1354, aciona identificação, lista, ao nível de voo 050 na Prodo Serra Vida 368. 050 na Prodo Serra Vida 368, com 354. Prossiga. Prossiga. A linha decola? Imediato. 220, pro Mono 610, informação alta. Boa noite, Gol 1098, aciona identificação. Essa via, nível de voo 070, chegada a Mari. 070 via, 098. Só confirmando aí o 0 no voo 098, após estar de voo, que é a Vitor 366, né? Pois SAP prossegue para o Serra Vitor 368, 1098. Ok, 098, gente. Chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1, no bom voo. 2835, 125, decimal 1, azul 5001. A linha decola no 0, vento 100 graus, 129, chiné 9443. A linha decola no 0, chiné 9443. 3-1, Chanel 6212, completa final em nave, torre 198, decimal 95, composto. 1-8-9-5, boa, Chanel 6212. Dan 3600, acione identificação dessa via, nível de voo 080, chegada a Mari. Após ITAP, voo Serra Vitor 368. Dan 3600 na Mari, após ITAP, voo Serra Vitor 368, Dan 3600. Voo 1354, da presente, Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, da presente, voo 364. Próximo ponto de espera da Ana Zero, pronto. Azul 2774, mantém o ponto de espera da Ana Zero. Mantém o ponto de espera da Ana Zero, azul 2774. Serra Vida 372, sempre pouso bastante travado, Chanel 622. Chanel 6212, autorizado pouso, pistola zero, vento 1 centena de graus, 129. Com 3 nós, é isso? 1 centena com 129. Ativo livre pouso, Chanel 622. Chanel 9443, decolado aos 38, controle Salvador no 20, decimal 80. 308, boa, 943. 43, passando bem quieto. Chanel 9443, contato, radar na decolagem, sobe via nível de voo 360, saída Arbo 1. Saída Arbo, o Chanel 9443. Está presente, pode curvar à direita? O 9443, após 2000, curva direita na proa de Elefa. Ok, curvando a presente Elefa, grato, menor 9443. Chanel 9443, confirma PLB? Agora seria... 619. Confirma? Positivo, grato. Olha. Bono 354, descida para 2.500 pés na proa do Serra Vitor 366, o ajuste no 0-4, autorizada a final RINAVE, reporta na final. 2.514, autorizada RINAVE, chamada estabilizada, 34. Reporta ao 023, distante 4.000 feet, KNH 104. 4.000 feet, KNH 104, reporta voo 9098, reautorizado nível de voo 050, reduz a velocidade 2409. 050, reduzindo, voo 9098. Dan 3600, reautorizado nível de voo 0620, redução de velocidade para 2309. 060, reduzindo 2309. Porém, eu gostaria que o senhor no solo dissesse exatamente onde foi que o senhor... O senhor avistou no seu TQS aí que a gente vai passar pro controle de Salvador. Afirmativo, senhor, vai passar agora. Ideal descida. Afirmativo, já iniciou a descida para 1950, vou seguir na descida. Net 2224. Voltou, é o 2774? Prossiga. É, também, quando a gente chegou aqui em Salvador, eu não sei se está tendo alguma interferência, mas era um radar aí. A gente teve indicação de land gear not down aí, já deve ter sido informado para vocês, né? Ainda não. Qual foi a indicação que teve? A gente teve uma indicação que o trem de pouso não estava embaixo. Uma indicação de land gear. Isso já está acontecendo já há alguns dias, a empresa até já soltou o comunicado para a gente, acho que o pessoal já deve estar sabendo. E isso é devido a quê? O senhor poderia me informar? Falaram que é um radar que tem, foi instalado recentemente aqui em Salvador. Não posso te precisar se é ou não é. O azul 2774, autorizado a decolar de 1-0, vento 1-0-0, graus 1-2-9, ajuste do altímetro 1-0-1-4. Eu vou decolar de 1-0, azul 2774. Go 023, say your speed. Portugal 023, speed 250 knots. Roger, reduce 220 knots. Reduce 220 knots, Portugal 023. Portugal 023, read a vector for speed. In the present head, your limit is radio 280 of Cerrito Delta VR. Heading is, say again, Portugal 023. Maintain your head now 215, your limit is radio 280 of Cerrito Delta VR. Heading is limit radial 280 Cerrito Delta VR. Bono 098, está sob vetor frequenciamento, esquerda, proa norte, proa 360, limite radial 280 Salvador. Proa norte, Bono 098. Controle de Salvador, boa noite, azul 2774. 2774, o centro responde 5503. 5503, nacional 2774. Tem referências, autoriza voar na proa de Coral, sim? Autorizado Coral. Coral, obrigado. É Portugal 023, resume all navigation, fly to Cerrito 366 and descend to 2,500 feet. É Portugal 023, now heading Cerrito 366 and descend to 2,500 feet, é Portugal 023. Estava de volta em nave, campo à vista, gol 354. Uno 354, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, composto. Pedal centrado, com 354. Puxa, chamé 9443, chama o centro, frequência 1288, secundário 260. 288-260, 9443, boa noite. Uno 098, reassumo navegação, pro do Cerrito 368, descendo para 4.000 pés, 1-0-4, ajuste. Cerrito 368, para 4.000 pés. 1-0-1-3. O Azul 2774, contato radar estabelecido cruzando 4000, subida nível de voo 160 na Pro de Coral. 160 Coral 2774. Então 3600, estação Vetu, esquerda pro 010, limite radial 280 de Salvador. 010, limite radial 280 de Salvador, Tan 3600. Controle Azul 4959, ideia de descida. Do 4959, aguarde um instante. Do 4959, serviço está encerrado, agora afastado 50 milhas a sudoeste de Salvador, Ilhéus, 120, decimal 1, no bom voo. 201, no boa, cara, obrigado. O 1098, autorizado a descida até 3 mil pés. Ajuste 1-0 no 4. 3-0-0 no 4, boa, 098. Salvador, aproxima, Portugal, 0-2-3, please confirm your clear to approach. Clear, aeronave, final approach, Portugal 023. Clear to final approach, Portugal 023. Bono 098, reduza para 1709. Reduzindo, Bolsa. Tan 3600, autorizado descida ao nível de voo 050, redução de velocidade para 1909. 050, reduzindo, Tan 3600. Sarei 2224, autorizando descida até 0620. 060, passando 2224. Então 3600, completando a redução para 190, reassume na Pro do Serra Vito 368. 368, tá 3600. Porto 023, call tower frequency 118.95, bye bye. 118.95, bye bye, Portugal 023, boa noite. Salvador, voo 1888, acione a identificação, desce via para 4 mil pés, chegada bom. O ajuste 10 no 4. 7 via, 4 mil, pode voar direto. Estado bom. Estado bom. 098 da Gol, descida para 2.500 pés, autorizada a final Renato. 2.500, a Renato autorizada, tá 3600. Tá 3. A mensagem foi o Gol 1098. Tá 3600, mantendo 5050. 3600, a partir do 368, descendo para 4.000, autorizada a final Renato. O TAN 3600, segue como número 3. Então, a partir do... descendo para 4000, a RNAV autorizada, reportaria estabilizada, TAN 3600. Portugal 023, clear to land runway 10, the wind is 100 degrees, 11 knots. Clear to land runway 10, Portugal 023. 8 decimal 95, gol 1098. 95, boa noite. Salvador, muito boa noite, o Avenida 534, descendo o mar e retidão 1-0, retidão. 2534, sua identificação, desce ao nível de voo 050 na chegada Mari. Na chegada Mari, 050, Avenida 534. Passarelo 2224. Autorizado descida para 4.000 na Prodo CAV 368, completa a final RENAV, o ajuste no 0 no 4. 1 no 0 no 4, 4.000, autorizado a RENAV para 0224. Para 3600, interceptou a RENAV, tem o campo aberto. 3600, torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. Boa noite, para 3600. Salvador, boa noite, Satã 3600. Sim? Satã 3600, boa noite, final da 1-0. Satã 3600, número 2, aproximação da 1-0, continue, reporte 3, CAV 372. Portarei, Satã 3600. Na 098, autorizado pouso, custo na 0, vento 1 na 0 graus, 1 na mais. Depois na 0, gol na 098. Oito iniciou a RENAV, já avistando o passarelo 2224. 2224, gente, reporte 366, avisou com o campo. Guardará. A 3600, passando 372. Gente, aguarde a autorização de curso, 3600. A gente reduz a sua velocidade para 240 nós, o azul 2534. Reduzindo 240 nós, 2534. Salvador, boa noite. É isso. Ono, ono, boa noite. Azul 9073 visual com a voz da Tana curta da 1-0. Após ali, mantém, confirme se decola de imediato se fica autorizado. Gente, ali mantém após a aeronave da TAN, é 2320. TAN 3600, autorizado pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-0. Pouso autorizado 1-0, TAN 3600. 224, torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. Obrigado, até. Salvador, parceiro 2224, muito boa noite. Passarei do 2224, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, reduza para a mínima limpa, Embraer da Azul, já autorizada ali a manter, decolar após a liberação da pista pela Boeing 320 da TAM, pousando no 90. Afirmativo, passarei 2224, ciente está reduzindo. Solo 59, libere próxima à direita via Foxtrot, agilizando por gentileza, solo Salvador 121, décima 1. Ciência, mais agilizar na medida do possível, 213600. Ciência, grato, boa noite. Azul 9073, livre decolagem da 10, Netuno 10 graus 10 nós. Decolagem 9073. Autorizado pouso pistão a zero, Netuno 10 graus 12 mais. Livre pouso a 10, baixei travou, passando 2224. Azul 9073, decolado 01-00, controle Salvador 120, décimo 80. Controle Salvador 20-80-93-9073. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Azul 9073. Ponte 9073, contato radar, sobe via nível 300, CDA Arbor 1 a leste. Na Arbor, para o 300, 9073. O Gol 1-888 copiou? Não, eu saí, eu poderia confirmar novamente. Positivo, após pelo o Servito 366, vai interceptar a sinal em nave, descendo para 2.500 pés com ajuste no 0-4. Positivo, após pelo voo 366, descendo a 2.500 com 1.013. Controle Salvador, boa noite, Azul 2703. Azul 2703, aciona a identificação. T3, contato radar passando a posição Conde, nível 1-40, voe bom e reporte ideal e descida. Na proa de Bonf, reportará descida do T3. Controle 9073, pode voar Arbor da presente? O Elefa. Elefa da presente, obrigado. Controle o, dois, o azul 2534, pode prosseguir a descida? 2534, a descida está autorizada até 4 mil pés após ITAP, voo Servito 366, completa a redução de velocidade para 200 nós. Ciente, reduzindo para 200 após ITAP, voo 366, o azul 2534 descendo para 4 mil. Azul 2774, serviço radar encerrado, afastado 57 milhas a sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo no 60, chame Léus, frequência 120 decimal 1, bom voo. Chame Léus, 1201, graça, azul 2774. Azul 2534, informo que vai seguir na sua posição de 12 horas, 12 milhas, está no rumo sul, cruzando 4 mil em descida para 2500 pés, um Boeing 737-700. Está ciente do tráfego, azul 2534. Voo no 888, completa final em nave, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Torre 1895, muito obrigado, bom trabalho. Salvador, voo 1888, boa noite. Voo no 888, tráfego avistado, autorizado pouso 1-0, vento uma centena de graus, 1-1 nós. Descendo para 2500, autorizado a RNAVE e reduzindo para 170, 1014, azul 2534. Azul 9073, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundário 26, decimal 0, bom voo. 288, secundário, confirma? 126, decimal 0. Utilizou o 2534. 2534, alfa, bom dia. O azul 2534, completa final em nave, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, muito obrigado, 2534. Ok, segunda aeronave chamando controle, Altan 3152. 3152, boa. Vou 3152, acione identificação, desce via ao nível de voo 050, chegada Mari. Após ISAP, voo servido 368. 050-3052. Descendo via para o nível 050, após a posição ISAP, voa o Serra Vito 368. Após ISAP, Serra Vito 368, 1-8-8-8, solo 09, direito no 211, solo Salvador. 2534, autorizado pouso na 0, Ventuna 00, graus 1, 1, 1, 9. Autorizado pouso, azul 27 no 3, descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4.014. Tan 3152, apresente direto Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, Tan 3152, tem condições de manter alta velocidade? Negativo, Tan 3152. Tenente.